Salvador é o voo 1961, autorização Guarulhos, informação X. Confere, tá autorizado. Serra Brava, Golfo Romeo, conforme roda. Plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5477, controle 120, decimal 8, gol 1161. Autorizado, 360 para Serra Brava, Golfo Romeo. Decola dá um zero com curva direita, Dael, Leda, Motiva. 5477. 7, não, transponder 1208 é o controle, gol 1961, posição é a 07. Correto, cotejamento, somente 5477, transponder novamente. 5477. 5477, correto, chegar quando ponto você no 07. Chamar. Alfa Bonteu, SAM 3601, Centro de Informação Eco, autorização São Paulo. SAM 3601, bom dia, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decolando zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transpondo 5502, controle 1208. A 3601 também está saindo novamente. Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva. Já 3601. Correto, chama para o Sena 03. Já 3601, repartirá com a prova. Pushback, campanamento, gol 1961, posição 07. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, 1961. Taxo Gol 1961, 1966 a bordo, autonomia de 415, alternado Galeão. 130 Taxi, via Patione, Índia, pontos perto, sobre 0, torre 1895, QNH, 1014. Patio, Índia, pontos perto, chama 2695, QNH, 1461. 1161 para São Paulo, espera dar um zero pronto. 1161, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 080 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, 1161. O número 161 decolou aos 25 no 208, controle voo. 208, voo 1961, decola, dial, letra. O 1961, contato radar, sobre para o nível 360, autorizado direto, letra. 01 no 03 para Puxa Sonata. Autorizado, chama táxi. Passa na porta, táxi, Nono 61, chamo Centro Recife, ano 33, decimal 25, ao término, ano 25, decimal 1. 33, 25, ano 1, ano 61, obrigado. Estou no 3601 com POB de 149, temos 3 horas e 30 de autonomia, alternamos o Galeão para o táxi. 3601, 30 táxi, direita Índia, ponto 0, pistola 02, 1895, QNH 1014. Táxi 014, livre táxi, da direita, até o ponto 0 da 10, quando lá. Pronto, 118 95 com a torre, 3601. Salvador, bom dia, o Tran 3601, no ponto espera da 1-0, pronto. 3601, a linha de acordo 1-0, vento 0-0 graus, 0-69. VLA, e decola a partir da 1-0, Tran 3601. Dia controle, o TAN 3601, no cruzeiro 3000 pés na sua escuta. TAN 3601, no bom dia, contato radar, chega para o nível 360, autorizado direto Leda. Na, direto Leda, chegando de gol 360, TAN 3601. No... 3601, chamo Centro Recife. 133 decimal 25, alterno 125 decimal 1. 133251, 1251, com Centro Recife, está 3601. Bom dia, Europa Zero 83. Europa Zero 3, bom dia, cleared bound for arrival. Descent to 5,000 feet, turning 205. Clear to 5,000 feet, by bound for arrival. Clearing 1015, so Europa Zero 83. Papa 083, descend to 2,000 feet. Clear the ILSC X-ray runway 10, report status. Europa 03, complete silent contact tower, frequency 118.995. Bom dia. Café de Europa 083. Europa 083, clear land to runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Clear to runway 10, Europa 083. On the runway 05, and I keep running by our right, contact to ground, 011.1. To the right, 1211, Europa 083.